Canal Games Edu, a volta triunfal após o Shadow Ban por expor games lacrola. O canal Games Edu está de volta, respirando aliviado depois de um período sombrio de Shadow Ban no YouTube. Esse criador de conteúdo, conhecido por falar a verdade sem medo, sofreu uma punição injusta por expor o que chama de games lacrola. Jogos que, na visão dele, são fracos, com histórias chatas, personagens sem graça e mudanças que tentam agradar uma minoria barulhenta, mas acabam afastando os verdadeiros fãs. Depois de um vídeo bombástico denunciando esses jogos ruins, o canal foi silenciado pelo algoritmo, mas agora Games Edu está de volta, mais forte do que nunca. Essa é uma história de resistência, verdade e a luta de um criador para manter sua voz em um mundo cheio de censura. Neste texto, vamos mergulhar na trajetória do canal Games Edu, desde o momento em que ele foi injustiçado pelo Shadow Ban até sua volta gloriosa. Vamos falar sobre o que são os games lacrola que ele critica, por que esses jogos irritam tantos jogadores e como a coragem de expor verdades incomodou grandes empresas e plataformas. Com um tom negativo em relação a esses jogos e as práticas que os promovem, vou compartilhar minha opinião em forma de conversa, cheio de indignação pelo que aconteceu com o canal, mas também com esperança por sua recuperação. Vamos explorar o impacto do Shadow Ban, o que isso significa para criadores de conteúdo e por que a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. Preparado? Vamos nessa! Games Edu é um canal no YouTube que conquistou muitos fãs por sua sinceridade. Ele não tem papas na língua e fala o que pensa sobre jogos, especialmente aqueles que considera ruins. Na visão dele, games lacrola são jogos que trocam protagonistas carismáticos por personagens sem sal, feios, desproporcionais e sem carisma. São histórias sem graça, feitas para forçar uma narrativa que não conecta com os jogadores de verdade, tudo para agradar uma minoria barulhenta, mas acabam afastando os verdadeiros fãs. Depois de um vídeo bombástico denunciando esses jogos ruins, o canal foi silenciado pelo algoritmo, mas agora Games Edu está de volta, mais forte do que nunca. Essa é uma história de resistência, verdade e a luta de um criador para manter sua voz em um mundo cheio de censura. Na minha opinião, punir alguém por falar a verdade é covardia. O Games Edu só disse o que muitos jogadores pensam. Esses games lacrola estão estragando a diversão. E por causa disso, ele foi calado. Mas olha, a verdade não fica escondida por muito tempo. Vamos falar sobre esses games lacrola. São jogos que, em vez de focar em histórias envolventes e personagens que a gente ama, mudam tudo para parecer inclusivo de um jeito forçado. Por exemplo, pegam um herói masculino clássico daqueles que todo mundo curte e trocam por uma personagem sem graça, com um design mal feito que não inspira ninguém. As histórias ficam chatas, cheias de lições de moral que não têm nada a ver com o que os jogadores querem. É como se os produtores quisessem ensinar em vez de entreter. Na minha opinião, isso é um desrespeito com os fãs. Jogos são para divertir, para nos levar a outros mundos, não para tentar mudar o que a gente pensa. E o Games Edu teve coragem de apontar isso, mesmo sabendo que ia causar polêmica. Por que esses jogos incomodam tanto? Porque eles traem o que os gamers amam? Pense em jogos clássicos como God of War ou The Last of Us. Eles têm personagens fortes, histórias que emocionam e jogabilidade que prende. Agora compare com alguns jogos novos que parecem mais preocupados em passar uma mensagem do que entregar diversão. Esses games lacrola muitas vezes têm enredos fracos, diálogos que parecem escritos por alguém que nunca jogou e personagens que não cativam. Eu fico indignado só de pensar. Na minha opinião, os produtores estão mais interessados em agradar críticos de redes sociais do que os jogadores que gastam dinheiro nos jogos. E o Games Edu, ao expor isso, falou pelo coração de muita gente. O vídeo que causou o Shadow Ban foi um tapa na cara das empresas que fazem esses jogos. Nele, Games Edu mostrou exemplos de jogos lacrola, apontou os problemas nos designs dos personagens e criticou as histórias que não fazem sentido. Ele usou clipes de gameplay, comparou com jogos antigos que todo mundo ama e explicou por que essas mudanças estão afastando os fãs. O vídeo explodiu entre os jogadores, com milhares de comentários apoiando. Mas, ao mesmo tempo, parece que incomodou quem manda no YouTube e nas grandes empresas de jogos. Na minha opinião, é por isso que ele foi punido. Falar a verdade num mundo cheio de interesses é perigoso. Mas o Games Edu não se calou. O Shadow Ban é uma ferramenta cruel. Ele não só reduz as visualizações, mas também desanima o criador. Imagina passar horas gravando, editando e publicando vídeos só para descobrir que ninguém está vendo. É de partir o coração. No caso do Games Edu, ele percebeu que algo estava errado quando os números caíram do nada. Ele tentou de tudo, mudou títulos, ajustou descrições, pediu ajuda aos fãs, mas o YouTube não dá explicações. É como se lutar contra um inimigo invisível. Na minha opinião, isso é injusto demais. Um criador que trabalha duro, que fala o que os fãs querem ouvir, não merece ser tratado assim. Você já passou por algo parecido? Onde sentiu que estava sendo silenciado? Conta aí nos comentários. Mas a história do Games Edu não termina em derrota. Depois de semanas sofrendo com o Shadow Ban, ele começou a ver luz no fim do túnel. Os fãs, que nunca abandonaram o canal, começaram a compartilhar os vídeos no X, em fóruns e até em grupos de WhatsApp. Aos poucos, o algoritmo do YouTube parece ter perdoado o canal e as visualizações voltaram a crescer. Hoje, Games Edu está de volta, postando com a mesma energia de sempre, falando verdades e expondo o que há de errado na indústria dos jogos. Na minha opinião, isso é uma vitória, não só dele, mas de todos nós que acreditamos que a verdade deve ser dita, mesmo quando incomoda. Você já passou por algo parecido? Onde sentiu que estava sendo silenciado? Conta aí nos comentários! Vamos falar mais sobre o que torna os games Lacrola tão ruins. Um dos maiores problemas é o design dos personagens. Sabe aqueles heróis que inspiram, como Kratos ou Nathan Drake? Eles têm carisma, força, uma história que faz a gente querer ser como eles. Nos games Lacrola, os personagens parecem feitos de qualquer jeito. São designs sem proporção, com faces que não transmitem emoção e personalidades que não conectam. É como se os produtores quisessem que a gente gostasse deles só porque é o certo. Na minha opinião, isso é um erro grave. Um bom personagem faz o jogo. Sem ele, a história desanda e o jogador perde o interesse. Outro ponto é a narrativa. Jogos Lacrola muitas vezes têm enredos que parecem escritos por alguém que não entende o que os gamers querem. Em vez de aventuras épicas, a gente recebe lições de moral chatas, diálogos que não fluem e escolhas que não fazem diferença. Eu fico pensando, quem aprova essas coisas? Será que os produtores jogam os próprios jogos? Na minha opinião, eles estão mais interessados em agradar um grupo pequeno do que a maioria que paga pelos jogos. E o Games Edu, ao expor isso, falou pelo coração de muita gente. A indústria dos jogos está mudando, e nem sempre para melhor. Grandes empresas como EA e Ubisoft às vezes parecem mais preocupadas em seguir tendências de redes sociais do que entregar jogos de qualidade. Elas investem milhões em marketing, mas esquecem de investir em boas histórias e personagens. O resultado? Jogos que vendem bem no lançamento, mas são esquecidos rapidinho. Na minha opinião, isso é um desperdício. Jogos deveriam ser memoráveis, como The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2. O Games Edu tá aí para lembrar as empresas disso, e é por isso que ele é tão importante. O Shadow Ban que o Games Edu enfrentou não é um caso isolado. Muitos criadores de conteúdo, especialmente os que falam verdades incômodas, passam por isso. No YouTube, o algoritmo é rei, e ele decide quem aparece e quem fica escondido. Se você falar algo que desagrada grandes empresas ou grupos influentes, pode se preparar para sofrer. Na minha opinião, isso é censura disfarçada. O YouTube diz que quer proteger a comunidade, mas muitas vezes está só protegendo interesses. Eu fico indignado com isso. Criadores como Games Edu merecem ser ouvidos, não silenciados. Mas olha, nem tudo é escuridão. A volta do Games Edu mostra que a comunidade gamer é forte. Quando os fãs se unem, quando compartilham vídeos, comentam e curtem, eles têm poder. Foi exatamente isso que trouxe o canal de volta. Cada compartilhamento no X, cada comentário dizendo "Força, Edu, fez diferença". Na minha opinião, isso é o que faz o mundo dos games especial. Não é só sobre jogar, é sobre se conectar, apoiar quem fala a verdade e lutar por jogos melhores. Eu espero que você faça parte disso, que ajude criadores como o Games Edu a crescerem. O que o futuro reserva para o Games Edu? Eu acredito que ele vai continuar crescendo, falando verdades e expondo o que há de errado na indústria dos jogos. Ele já provou que não se curva, que não muda para agradar o algoritmo. E com o apoio dos fãs, ele pode ir ainda mais longe. Na minha opinião, canais como o dele são o futuro do conteúdo de games. Eles não têm medo de criticar, não se vendem para grandes empresas e falam o que a gente quer ouvir. Se você curte games e está cansado de jogos lacrola, o Games Edu é o cara para seguir. Quero falar um pouco sobre o impacto dos games lacrola na comunidade. Esses jogos não só decepcionam, mas também dividem os jogadores. De um lado, tem quem defende as mudanças, dizendo que é evolução. Do outro, tem a maioria